Tem gente que olha e não entende o vazio que a gente sente quando a vida leva alguém que a gente ama de verdade. Fica um buraco, uma saudade. E o tempo não apaga, só ensina a viver com ela também. Cada canto da casa tem um pouco de você. Cada riso, cada lágrima me faz te lembrar de quem nunca perdeu alguém na vida. Não sabe o que é vontade de chorar. Quem nunca perdeu alguém não sabe a dor que a saudade tem. É como olhar pro céu e perguntar por que você teve que partir assim. O peito aperta, a voz some e o coração só chama o seu nome. A gente aprende a viver com a falta, mas nunca aprende a te esquecer. Passa no bar, acelerar. As fotos, lembrança no olhar, momentos. O cheiro não vai apagar, era o ar, a voz na memória. Tudo isso faz parte da nossa história. E cada dia é um recomeço, carregando no peito esse endereço de quem deixou o amor e foi embora, mas nunca vai sair da minha história. Quem nunca perdeu alguém não sabe a dor que a saudade tem. É como olhar pro céu e perguntar por que você teve que partir assim. O peito aperta, a voz some e o coração só chama o seu nome. A gente aprende a viver com a falta, mas nunca aprende a te esquecer. Se um dia a vida permitir, lá do outro lado eu vou te encontrar. E todo esse choro vai virar sorriso, a saudade vai virar abraço sem fim. Ouça, quem nunca perdeu alguém não sabe a dor que a saudade tem. Mas eu guardo aqui no peito tudo que você me ensinou.